Sexta-feira mais uma vez o sol está se pondo. Eu me pergunto cadê o cara que estava no bar se embriagando. Tudo se passa no momento passado pensando parado, cadê eu chegar? Vacilou, desandou, foi pro saco. Sete palmos, sepultura, um finado, gueto embaçado. Eu fico ligado, faço contados e faz da história ser. Estreito é beco, se somos suspeitos. Se campo de guerra tem um na espera, se olhar. Era a morte diante do espelho, infravermelho, tiro certeiro, pode crer, véi. Chega de sacanagem, elemento é tema, cena de cinema. Dessa longa metragem, longe de mim essa viagem. Não quero dramatizar. Só na semana passada fui abordado de quebrada por uma porra de farda. Não sei se dá pra contar. Bola da vez, ratos fardados com licença pra matar. Passei batido, pode acreditar. Elevado é rima, plana DF não vai parar. É ruim, diante das dificuldades. O gueto calasse, a sigla é ADG. Por cima vamos passar, prontos pra lutar. Aqui não tem paga pau, na periferia todo dia é igual. Lá tem mais um, coberto com jornal, descasso total. Se não fizer sua segurança é notícia no Jornal Nacional. Tem aqueles que sorri a peça, tem aqueles que fazem a festa. Tem foto aparecendo no Linha Direta. Já sabe que é tudo que nos resta. E o cara que estava no bar, embriagado, parado, pensava no pivete que com fome chorava. Foi quarto pou, pou, pou, pou. É periferia que mais um pro saco mandava. Pro saco mandava. Vacilou, desandou, foi pro saco. Estilo de vida, um ferro, um assalto. Com treta, com rixa, sem papo. Com treta, com rixa, sem papo. Vacilou, desandou, foi pro saco. Estilo de vida, um ferro, um assalto. Com treta, com rixa, sem papo. Com treta, com rixa, sem papo. Parto dentro da ideia, mente altamente alertada. É periferia, é som de quebrada. Lá se foi uma vida tirada, é o mesmo que apertar stop. É uma porra que dá ibope, tira o alvo. Aqui é esporte, então bandido eu também vou andar armado. Já estou condenado por essa merda de sistema. Já não vale a pena tentar apaziguar. Mudar de vida, melhorar, filhos da... Não me chame de coitado, ando largado. Caralho, querem me descartar como uma carta fora do baralho. Então se liga, otário, que meu trabuco está do lado. Sem contar com os chegados, pensamento forte, punho forte, dedo assentado. Já me cansei de falar de paz. Isso pro sistema tanto faz. Um preto vivo, um preto morto, é simplesmente um a mais. Relato os fatos indignado. É química, é erva, é álcool. Acaba com a tua, com a nossa vida. É difícil encontrar uma saída. Muitos pensam assim, drogas nunca mais. Uma cruz e nela escrita aqui já. Vacilou, desandou, foi pro saco. Estilo de vida, um ferro, um assalto. Com treta, com rixa, sem papo. Com treta, com rixa, sem papo. Vacilou, desandou, foi pro saco. Estilo de vida, um ferro, um assalto. Com treta, com rixa, sem papo. Com treta, com rixa, sem papo. É fato consumado, véi. São guetos se vacilar. Achar que está por cima porque da boca virou freguês. Se liga, é como um jogo de dominó. Se bate de buchada ou quina de ais. Uma dose já se acha bonito, fica valente. Se sente o rico e faz a festa, que merda. Infância aqui na quebra tu aprende cedo. Vivendo entre a miséria, o ódio e o medo. Chega mais, vem cá, pra mim poder te mostrar como é aqui, é melhor se ligar. De uma ponta a outra, de uma quebra, um tiro. Da mãe desesperada, um suspiro. Eu me entristeço de falar, eu me entristeço de ver um pai de família que tenta sobreviver. Aqui é um grande sufoco, não te iluda. Escute esta letra, tudo bem, vai vendo. Estou no veneno, na flor da pele. Não tente embaçar, aqui é o mandala. Experiente não, só malicioso, astucioso. Talvez chegou a minha hora, chegou a nossa vez. Com toda a honra de mostrar pra periferia, como se fosse um trem saindo fora da linha. Não tente minha boca calar, com a visão mais ampla eu vou te mostrar. Artigo do gueto mais consciente, tem marisia que não vai se calar. Olhe ele lá, jogando bilhar descontraído dentro do bar. Eu tô tuta, ele tá ligado. No cinco janela refrigerado, que a qualquer momento pode fazer o tambor girar. Ra, pa, pa.